Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na noite de hoje. O nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje é dia 29 de dezembro do ano de 2017. Agora são 20 horas e 3 minutos dessa noite agradável de sexta-feira, a última sexta-feira do ano de 2017. Começa agora o programa Visão Espírita. Neste programa, serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, o Cristo de Deus. Participam do programa dessa noite os nossos amigos Alex Bonafini e Luiz Pessoa Guimarães. Daqui a pouquinho a gente vai falar com eles. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários através do telefone 21056611 ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Todo início de programa, nós sempre selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Então, para o dia de hoje, selecionamos aqui que vai acontecer do domingo para a segunda próxima, que é o dia 1º de janeiro de 2018, que é a data em que se celebra a Confraternização Universal e, concomitantemente, o Dia Mundial da Paz. Também no dia 1º de janeiro, desta vez do ano de 1846, nasce Léon Denis, em Fougue, arredores de Tours, na França. Ele foi autor de várias obras espíritas e é considerado o grande filósofo da doutrina. Destacou-se como escritor, estudioso e pesquisador que ajudou a impulsionar o espiritismo naquele país e no mundo. Também no dia 1º, só que dessa vez do ano de 1858, é a data em que foi lançada em Paris, na França, por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a Revista Espírita. Em comemoração, em celebração ao dia 1º, né, ao ano novo, nós selecionamos aqui como primeiro texto para o programa da noite do Espírito Emmanuel, denominado Carta de Ano Novo. Texto extraído da obra Vida e Caminho, psicografada por Chico Xavier. Ano novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se teus inimigos fazem das horas, se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo. Porque, se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, de luz, de harmonia, que eu posso, enfim, cumprimentar o meu amigo. Boa noite, Alex Bonafini. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Luiz. Que a paz de Jesus esteja conosco. E é com imensa alegria que, novamente, nós estamos aqui. No final do ano, não é? Terminando mais um ano de conquistas, de vitórias, de trabalho, de bênçãos, de dificuldades. Mais 365 dias no calendário nosso existencial para conquistarmos tanta coisa. Porque o Cronos, né? O Deus Cronos, o tempo, ele é o grande mestre que nos possibilita fazer ou deixar de fazer. Agir ou deixar de agir, porque tempo e vento que passam não retornam jamais, como diria o poeta, no passado. Então é sempre tempo de semearmos, bem como ao tempo de colhermos, não é? Então toda atitude nossa, toda atitude provém do nosso estado mental e toda ela terá necessariamente uma repercussão, uma reação. Por isso que é necessário pensarmos com equilíbrio, agirmos com temperança, para que nós possamos fazer dias melhores, mas que não nos limitemos a esperar 365 dias para isso, mas que a cada dia de nossa existência possamos analisar melhor, possamos parar para pensar um pouco, sentir com o coração, calar, falar, para que a gente seja mais feliz. Porque no infinito das ideias, no universo onde que estamos, cada um será convocado a prestar contas do que fez ou do que deixou de fazer. Por isso é muito importante a reflexão acerca do tempo e do dia a dia. Boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, né? Com muita alegria. E agradecendo principalmente porque o ano que se finda nós cumprimos o nosso calendário, cumprimos os nossos objetivos e nós já temos projetado para o novo ano um novo calendário, né? Continuando a nossa caminhada e no dizer do Emmanuel, semeando, né? E vamos semeando e passando, porque nós sabemos que Deus cuida do resto, né? Vamos fazer a nossa parte e os nossos projetos estão se realizando. Nós hoje teremos nosso último programa de rádio aqui nesta emissora, mas nós já na próxima sexta-feira estaremos fazendo ao vivo na nossa rádio web. Estamos adquirindo aí um equipamento adequado para fazer esse programa. E se Deus quiser, nós estaremos na próxima sexta-feira fazendo ao vivo na rádio web esse programa, dando continuidade no mesmo horário. Então você que nos ouve pela internet, pode continuar ligando nesse horário que estaremos no ar. E vai ter mais, ainda vai pedido de música, né? Interação ali diretamente pelo aplicativo também, durante o programa. Então, durante o programa, você vai poder mandar mensagem diretamente pelo aplicativo para a gente vai responder na hora já. Vai ter algumas novidades aí para o próximo ano. Você que nos acompanha pela internet, como o Luiz já disse, não vai mudar nada, você não vai perceber nenhuma diferença. E para aquele que está aí nos acompanhando pelo rádio ainda, que está lá no radinho ligado, esse aí peça um auxílio, se você tiver alguma dificuldade, né? Se não compreender muito bem como funciona, peça aí para o seu filho, para alguém lhe ajudar a baixar, né, o aplicativo. Se você tiver um celular Android, que é o mais comum, que as pessoas mais têm, você vai lá na lojinha de aplicativos, digita União Rádio Web, vai baixar o aplicativo e ele já começa a transmitir imediatamente. Aí é só ficar atento, né, no site da União Rádio Web, que tem a programação com os horários de todos os programas que vão ao ar. Além do programa Visão Espírita, tem outros programas, tem a retransmissão do programa do J. Herculano Pires, No Limiar do Amanhã, tem 7 Minutos com Emmanuel, com Haroldo Dutra Dias, tem mensagens do Chico, na voz do Chico mesmo, mensagens na voz do Divaldo Franco, da Sueli Caldas. Então tá tudo certinho lá no site, você encontra o horário e o dia de cada programação para você poder acompanhar. Com detalhe, né? Esse aplicativo, todas as pessoas que eu apresento o aplicativo e ele baixa e realmente está redondinho, né? Ele foi desenvolvido por um funcionário da Apple. É. Então nós temos lá na Apple um funcionário que é espírita e tem uma ligação conosco através de um parentesco de um dos membros da nossa equipe. E ele fez de forma gratuita para nós esse aplicativo e realmente é um aplicativo redondinho. Todo mundo que conhece, né? Eu sou galego no assunto, mas aqueles que conhecem dizem assim, poxa vida, que aplicativo ótimo, quem que desenvolveu? Né? Então quando faz, então está explicado. Por isso que está tão bom assim. Isso, né? Isso aí. Agora voltando ao texto, é curioso, né? Nós gostamos, o homem de uma maneira geral, o ser humano de uma maneira geral, nós precisamos de atos simbólicos. Porque, na verdade, o ano novo não é nada, é um dia como um outro dia qualquer. Não tem qualquer diferença. Né? Não acontece nada de especial nesse dia. Você vai dormir no dia 31, acorda no dia 1º. Se mudasse o número do dia, era a mesmíssima coisa, não ia acontecer nada. Se tiver que chover, vai chover. Se não for chover, não chove. Pode fazer calor, pode fazer frio, mas provavelmente calor. Mas é um dia como outro qualquer. Mas nós precisamos, como eu disse, de atos simbólicos. No atual estágio nosso é necessário. Veja, por exemplo, quando a gente está disposto a começar algum projeto novo, a fazer alguma coisa nova. É muito comum, né? A gente ir para casa, a mulher mais até um pouco mais do que o homem, né? Vai para casa, arruma todas as gavetas, tira as coisas do guarda-roupa, arruma tudo. Ou então troca a sala de lugar, muda, arrasta o sofá para cá, põe cômoda para lá, para dar um ar de renovação. Como se a partir dali, né, as coisas fossem diferentes. Na verdade, o mundo interior é o mesmo. Só que é como se o mundo exterior pudesse afetar você interiormente para que você ganhasse forças, ganhasse um novo fôlego, um novo ânimo. Da mesma maneira como quando a gente vai trabalhar, a gente passa o dia no trabalho. Né, você chega pela manhã, às vezes animado, às vezes nem tanto, passa, chega a hora do almoço, tem aquele horário à tarde, assim que parece que vai dar 6 horas, mas não dá 5, que você tem que ir embora. né? Mas parece que as suas forças vão se acabando, né? Vão diminuindo, parece que você não dura até as 6 horas que você vai sair. E a hora que dá 6 horas, dá um novo ânimo de novo, você volta para casa, né? Já se anima novamente para continuar os seus afazeres. E o mesmo acontece nesse período do final do ano. Tem gente que acha que não consegue chegar até dezembro, né? Vai chegando no mês de setembro, outubro, o cansaço vai sendo tão grande com as situações, com a vida, com os problemas cotidianos, né? É filhos, é a escola dos filhos, é o trabalho, é a dificuldade, são as notícias que a gente fala, nossa, não vou chegar em dezembro, esse ano não vou ver Papai Noel, né? E só que chega, né? É como se fosse uma injeção na veia, né? É uma injeção na veia, exatamente. Aí chega dezembro, você começa a ver Papai Noel. Quando você vê, você está lá na festa, você está lá com todo mundo, está comemorando, está desejando, né, um feliz ano novo, como se, é claro, o nosso desejo pudesse realmente projetar um feliz ano novo. É aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque se o simbolismo serve para dar essa energia acaba logo. A gente, para manter essa energia, tem que ser uma chama interna mesmo. Tem que ser uma motivação verdadeira, né? Porque essa motivação externa, ela vem e ela vai embora. Do jeito que ela vem, ela vai embora. Né? Se a gente bobear, já na segunda semana de janeiro, já está de novo desanimado, achando que não chega no carnaval. Mas, aliás, eu teria até uma sugestão, Wilson. As pessoas que têm o Netflix, que procurassem esse filme, chama A Felicidade Não Se Compra. É um filme maravilhoso, um filme americano com James Stewart. Chama-se A Felicidade Não Se Compra. Esse filme mostra exatamente a questão do recomeço em sentido de animação, em sentido de motivação. É você entender que realmente você faz diferença na vida. Pois é. Então esse filme realmente, para quem não tá meio desocupado e está com um tempinho aí, vale a pena. Está anotado aqui já, felicidade não se compra. E aí, o que, que a gente vê nessa virada de ano, né? As resoluções de ano novo, né? A gente vê as promessas de ano novo, né? O ano que vem eu vou fazer dessa maneira ou da outra maneira, eu vou fazer regime, eu vou fazer academia, eu vou mudar os meus pensamentos, né? Mas se a gente não cuidar, as coisas não vão mudar, as coisas vão continuar como estão, exatamente. E quando as coisas continuam como são, existe um grande perigo, né, delas piorarem. Porque quando a gente mantém as coisas na mesma tocada, do mesmo jeito, se a gente não está aproveitando essa vida para realmente se melhorar, que é o único objetivo da gente reencarnar aqui, é a gente aprender e se melhorar. É se tornar melhor a cada dia. Agora, se isso não está acontecendo, a gente tem que tomar cuidado. Porque senão a vida dá um jeito de chacoalhar a gente. Né? Quando a gente não se chacoalha, não se mexe para a vida chega uma hora que dá um chacoalhão na gente. E às vezes esse chacoalhão pode ser dolorido, porque a dor é que vai tirar a gente da zona de conforto. Então, que a gente possa aproveitar esse período de reflexão para analisar o que nós fomos, né? O que nós fizemos nesse ano. E o que nós poderíamos ter feito, que nem o Luiz falou da agenda dele, né, da agenda que foi toda cumprida. Vamos analisar a nossa agenda, o que eu queria ter produzido, o que eu produzi de verdade. Não só no campo profissional, mas sobretudo no campo sentimental. Como estavam os meus sentimentos no ano passado e como estão esse ano? Né? Será que eu estou mais equilibrado este ano do que eu estive na virada do ano passado ou não? Então, e com base nessas avaliações, a gente produz o ano que a gente vai ter no ano que vem. O Rodrigo já encontrou no Netflix e no YouTube. Olha lá que beleza. A felicidade não se compra. Cronologicamente, né, os dias, a passagem do ano, ela é importante para a vida material. Não é? Para a gente, para as resoluções nossas a nível material, para delimitação e etc. Né? Por exemplo, cada ano você vai envelhecer um ano, que é necessidades e particularidades do corpo físico. Por exemplo, contas, por exemplo, tempo de emprego, por exemplo, compromissos. São coisas que você calcula cronologicamente que são fatos da vida material. Não é? Mas aí vem ao nosso pensamento, a nível espiritual, a questão, se eu não me engano, é 919A do Livro dos Espíritos, em continuação, quando Kardec pergunta a Santo Agostinho qual o método mais eficaz para se melhorar ainda nessa vida e alcançar a plenitude, a felicidade. E Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade, Volo, disse, conhece-te a ti mesmo. Mas na A, na continuação dessa questão, ele diz, fazei como eu fazia, quando eu ainda estava encarnado, que dia após dia, ao me deitar, eu avaliava tudo que eu havia feito, pontos positivos, pontos negativos, o que eu tinha que melhorar, o que eu tinha que acrescentar, para que no próximo dia fosse melhor que no anterior. Então, desta forma, você vai vivenciando, verificando suas atitudes e a vida corre de uma forma melhor. Quem dera todos nós tivéssemos a capacidade de fazer uma avaliação diária de nossos atos para que a gente pudesse fazer um outro dia melhor. E se a gente for verificar um outro ano, um outro dia, na existência infinita que nós temos das diversas reencarnações, com a possibilidade que Deus nos dá, vamos dizer que a reencarnação seria um perdão de Deus às nossas faltas, como nos dando oportunidades diversas para recomeçar aquilo que nós fizemos errado ou deixamos de fazer. Aí eu me lembro da poesia de Victor Hugo, que é o Desejo, que no final do ano, em todas as mídias, aparece uma poesia maravilhosa que Victor Hugo deseja para a vida, muitas coisas, o amor, a felicidade, mas uma das partes mais bonitas que eu vejo ele falar dessa parte do desejo é: eu desejo que você tenha coragem de dizer algum dia para o dinheiro quem manda em quem. Porque aí, né, verificando na fala de Victor Hugo, você vai poder ter o domínio sobre essa parte material que tanto nos machuca, para a gente seguir adiante e alcançar os nossos objetivos sem escravizações, sem problemas, sem dores, sem ressentimentos. Porque o pior de tudo é você viver dia após dia aprisionado às necessidades materiais, é você aprisionado a ressentimentos, a mágoas da véspera, é você aprisionado a coisas que você deixou de fazer. Por isso que cada dia, cada ano que se inicia e que você fala de si para consigo, eu tenho uma nova oportunidade de reacertar minha agenda para poder fazer mais e melhor, é uma oportunidade ímpar para o espírito, para o seu crescimento. Você comentou interessante sobre uma vida, um ano melhor, né? Mais leve, o fato da gente projetar um futuro melhor para a gente. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes esse futuro melhor, essa vida melhor, não significa uma vida sem problemas ou sem perturbações. Ao contrário, a perturbação às vezes permanece lá. Você pede, só que a mudança interior, a sua mudança, te dá mais força. Né? Quando você tem fé, quando você tem uma esperança no futuro, quando você cuida melhor de si mesmo, quando você está melhor estruturado, você atravessa as dificuldades sem tanta dificuldade, né? Você atravessa os problemas sem maiores dificuldades. Mais preparado. Os problemas estão lá, da mesma maneira. O mar está encapelado lá do mesmo jeito. Só que você não está mais trêmulo do lado de fora, morrendo de medo, pensando o que eu vou fazer, meu Deus do céu. Não, você mergulha e faz o que você tem que fazer, porque você tem confiança que você vai chegar do outro lado. Você tem confiança, você tem a certeza que não está sozinho e que chega do outro lado. Então essa felicidade que a gente busca, na verdade, não significa uma vida sem atribulações, né? Muito pelo contrário. Às vezes a gente confunde felicidade com facilidade. A gente pede a Deus... Ociosidade. A gente pede a Deus, não é felicidade o que a gente está pedindo. Está pedindo a Deus a facilidade. Eu quero tranquilidade, quero uma vida fácil, que tudo aconteça com tranquilidade para mim, como se a vida fosse uma férias. Não vai ser assim, né? Visto que Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo maior, era um espírito perfeito, puro, não tinha nada a espiar e sofreu o quanto sabemos que ele sofreu. Né? A sua paixão aqui, a crucificação, enfim, para nos servir como modelo justamente. Então, vamos seguir adiante, nos preparando para que façamos um ano novo melhor, e que no ano que vem nós sejamos mais fortes para passar pelas dificuldades que certamente vão surgir. A gente nem quer uma vida muito fácil, né? Amigos ouvintes, muita atenção para essa frase. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados.

pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo, porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Quando você estuda os comentários de Kardec a respeito dos grupos, você observa que um denominador comum dele é a questão da harmonia. Então, em todo grupo mediúnico, todo grupo espírita que trabalha dentro dessa área, se não existe essa harmonia no grupo, o grupo realmente ele fica carente, né, de muitas realizações. É muito comum as pessoas às vezes dizerem assim: não, porque os trabalhos espíritas são fracos, os trabalhos de Umbanda são fortes. E o grande ponto de tudo isso é exatamente isso. Num grupo onde você consiga fazer com que reine a harmonia entre os elementos, entre os seus componentes, aquele grupo é uma coisa que é difícil você não conseguir um resultado ali. Então, quando você consegue preparar um grupo, fazer com que o grupo entenda essa questão da harmonia e viva essa harmonia, você consegue um grupo coeso, um grupo que os resultados são fantásticos. E isso aí você observa de uma forma muito notória, de uma forma muito clara, porque essa harmonia, inclusive na colocação de Kardec, por exemplo, quando você tem um grupo e nesse grupo você tem um vidente, essa harmonia ela possibilita a esse vidente uma vidência muito mais clara, muito mais ampla, muito mais completa. Se, por exemplo, um espírito violento se manifesta numa reunião de um grupo harmônico, esse espírito se enfraquece. Agora, se, por exemplo, dentro de um grupo desse, se um elemento sente medo, sente uma reação assim negativa, a coisa realmente é complicada. Então eu até diria o seguinte: se você tem um grupo mediúnico e você não está com essa completa situação em suas mãos, é melhor você não realizar uma sessão mediúnica. Porque isso é capital, isso é fundamental. E nós sabemos que todas as reuniões mediúnicas estão sujeitas a 1000 ocorrências. Então, se as pessoas tivessem consciência dessa participação no grupo mediúnico, e todos nós sabemos como nós nos sentimos, como nós estamos, o próprio elemento estaria chegando para o dirigente e dizendo assim: olha, hoje eu não vou participar. Entende? Quer dizer, esse seria o ponto ideal. Se ele não está legal, se ele sente que não está no seu melhor, ele já se ausentaria da reunião. Porque quando você consegue essa harmonia no grupo, os resultados são muito animadores. Isso aí eu encaixaria aquela frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando o grupo entende isso e vive isso, realmente isso que Jesus colocou é fundamental. Porque, de fato, se aqui o texto está falando sobre o indivíduo, né? Mas o indivíduo centrado, com fé, com segurança, ele é calmo, ele é paciente, ele é consciente das suas limitações. Se ele sozinho é assim, agora imagina, e ele pode, segundo o texto aqui nos coloca, operar, né, sobre os fluidos, né, produzindo efeitos benéficos aos outros, sozinho. Imagine esta capacidade, essa faculdade somada de outras pessoas nas mesmas condições. Evidente, realmente esse grupo vai ter um grande poder, né, uma grande possibilidade de auxílio. Vai estender muito mais a ação desse grupo. Sim, isso nos recorda o comentário do Luiz a respeito dos grupos mediúnicos, o item 331 do Livro dos Médiuns, quando fala que o grupo harmônico é um feixe de varas, que quanto mais unido, mais difícil é de romper. De fato, a fé Ela é necessária para ter fé em si mesmo e fé nos outros componentes. Eu me recordo da passagem de Jesus quando o centurião, o Quirílius Cornélios, encontra com Jesus pedindo para que curasse um empregado dele. Jesus simplesmente responde: Jesus, se fosse um médico hoje, iria falar, olha, porque eu vou averiguar, vou fazer o tratamento, vamos fazer um exame. Jesus disse, eu irei curá-lo. Qual ser que você encontra com tamanha fé que diz, eu irei curá-lo? Só que daí Jesus se defronta com um homem que tinha uma fé grandiosa, que segundo Jesus é a maior de todo Israel, porque o centurião diz, não precisa ir até a minha casa. Assim como eu comando os meus soldados, eu sei que vós tem a capacidade de comandar os anjos do céu. E eu sei que se o Senhor disser, vá-te daqui para lá, irá. Então eu sei que tu podes fazer daqui, porque minha casa não tem honra nenhuma para a tua chegada. E Jesus adverte, eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. Tinha um homem que disse, eu irei curá-lo. E o outro que disse, não precisa sair daqui, que eu sei que daqui vós pode curar até lá. Então é o casamento daquele que quer fazer com aquele que quer receber. E aí o fenômeno magnético que é dito no final do texto, ele consegue maximiza. Alcançar seu objetivo. Porque não adianta aquele que transmite o fluido querer, se aquele que recebe não quer. E não adianta num grupo mediúnico, um ou dois ou três de um grupo de 10 ou 15 quererem que o melhor aconteça, sendo que os demais, um está pensando em casa, no compromisso, outro está inseguro, outro se alimentou demais, não está muito bem. Outro está então, curioso só com a história que o espírito está apresentando. Exato, o outro aparece de vez em quando. Isso. Então há uma desarmonia, não forma unicidade de pensamentos, e como você frisou muito bem, Luiz, isso é excelente, o vidente. Ele vai depender da harmonia do grupo para ele ver com clareza. Aí a clarividência que André Luiz diz. Ele pode chegar à clarividência. O médium, o psicográfico, o psicofônico, eles vão sentir reações se o grupo não tiver numa harmonia que ele não vai conseguir efetuar bem o seu trabalho. Imagina o esclarecedor. O Divaldo Pereira Franco conta que existem grupos que os participantes torcem pelo obsessor contra o esclarecedor. É. Para ver, não, quem vai vencer? Será que o esclarecedor vai se dar bem? Porque muitas vezes tem rixas internas. Então é a falta de fé. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Daqui a uns dias tem até aposta, né? Eu aposto tanto nele. E tem aquele caso, né, que a pessoa vai ler a psicografia e o outro fala, ah, isso aí é dele. Já esse, no pensamento, isso aí é dele. Isso não... aqui em Rio, essa historinha eu já contei, mas sempre é bom repetir. Aquele livro Espiritismo em Piracicaba e Região, a respeito de uma reunião que teve em Rio das Pedras, e aí a médium captou, dentro da reunião, borboletas. Então ela falou para o dirigente e disse assim, olha, eu vou pedir licença, mas eu vou me retirar da reunião, porque está acontecendo uma coisa muito esquisita comigo, eu estou captando borboletas aqui dentro da reunião. Aí o médium que estava lá no canto disse assim, não, a senhora fica, quem sai sou eu. Ele tinha jogado na borboleta e esqueceu de passar no bicheiro antes da reunião para saber se tinha dado borboleta. Ele e ficou pensando, na reunião ele estava pensando, será que deu a borboleta? Isso foi plasmado no ambiente e a outra médium captou. Criou forma-pensamento. Isso aí, forma-pensamento. E são realidades que às vezes as pessoas não têm a mínima consciência. Já pensou criar uma forma-pensamento de borboleta? Ele pensou que ele deixou de jogar? Imagina então mas se você é um pensamento constante, né? Mas, ele pensou muitas vezes naquilo, borboleta. Mas e a pessoa que vem com o pensamento de sexolatria na cabeça? Uhum. Que não se desapegou? Por isso muitas vezes fala do cuidado anterior à reunião mediúnica, do ato sexual, porque você fica a sensação e fica aquele pensamento na sua cabeça, ou mesmo a alimentação, o estresse diário que você não consegue se desapegar, tudo isso influencia. Eu lembro do Thomas Alva Edison, quanto a Otto Feller, é um homem desacreditado. Muitos dizem que ele tinha transtornos, que ele tinha um déficit de atenção, a escola não aceitou para ele estudar, mandou ele embora para casa. A mãe falou, não, eles estão falando que você é muito gênio aqui, então eles não vão conseguir te ensinar. Eu ensino. A mãe teve que ensiná-lo porque a escola não aceitou, porque achou que ele não tinha capacidade, ele se desenvolveu automaticamente, criou a lâmpada incandescente. Alguns lugares dizem que ele tentou 10 mil vezes para chegar à lâmpada, né, na tentativa, frustração. Outros dizem que é 1000. mas que seja, a gente tenta duas, três vezes, desiste, né? E fala, nossa, mas você falhou 10 mil, ou que seja mil vezes, ele diz, não, foram algumas tentativas que eu fiz para chegar à perfeição, e ele venceu sendo os maiores cientistas, porque ele teve fé em si mesmo. Então, a partir do momento que você tem fé em si, a fé é um mecanismo que impulsiona o fenômeno magnético a se realizar. Se eu sou um médium passista, que eu tenho uma fé vacilante, eu não vou alcançar meu objetivo. Se eu sou um médium psicofônico, que eu tenho uma fé vacilante, eu não vou chegar a entrar em transe para ter a manifestação dos espíritos superiores. Se eu sou um médium psicográfico vacilante, a caneta vai fazer rabiscos e olha lá. Por quê? Se eu for um médium vacilante, eu, na hora da palestra, eu vou ter dúvidas sobre o que eu vou falar, eu vou ter inseguranças, e eu não vou tocar o coração das pessoas, porque é necessário que eu creia em mim, que eu creia em Deus, como a mensagem anterior diz, né? E crer em Deus acima de tudo, depois em nós, na nossa capacidade, e crer nos espíritos que nos secundam, que nos auxiliam para a gente seguir adiante e tocar as pessoas da melhor maneira possível. Então, a fé é um dos mecanismos mais importantes daquele que crê. E que talvez a gente possa até dizer que sem a fé, eu não consigo amar verdadeiramente, porque eu não acredito no amor. Porque o amor nada mais é do que a sensação que eu tive fé que possa acontecer. As paixões são, instintivas, animalescas. A partir do momento que eu creio que ela pode ser melhor, ela se transforma no amor. Então a fé é um mecanismo importante para tudo, para tudo. E eu só quero acrescentar essa visão da fé. O Espiritismo, ele esclarece muito bem isso para a gente. Isso é, para mim, quando eu comecei a estudar isso em Espiritismo, isso para mim foi uma revelação, né? Porque nós confundimos muitas vezes o termo fé com crença, né? Então, ter fé significa acreditar. Mas, assim como você explicou, não se resume a acreditar. A fé é uma movimentação. A fé é um mecanismo que impulsiona, de fato. Não é uma fé estática, parada. Porque crença, na escala da sabedoria, a crença é somente um passo além da ignorância. Nós temos a ignorância, que é o sujeito que desconhece alguma coisa. Ele é ignorante sobre um determinado assunto, sobre seja lá o que for. A partir do momento que ele recebe uma informação sobre aquilo, ele não é mais ignorante. Agora ele acredita em alguma coisa porque ele recebeu uma informação. Mas essa crença, ela pode mudar, porque ele pode receber outras informações. Então, esta fé que se situa somente no âmbito da crença é uma fé que muda constantemente. Daí a pessoa mudar de religião, às vezes, com tanta regularidade, né? A pessoa está nessa igreja, ele vai para outra, da outra ele vai para outra, da outra ele vai para uma terceira, dentro da mesma igreja. Né, existem denominações diferentes, ele vai trocando, porque lá tem um pastor que é diferente, ou tem um padre que faz milagre, ou lá na outra tem um trabalho mais forte, como o Luiz bem colocou aqui, né? Ah, o Espiritismo está aqui, mas agora eu preciso de uma coisa mais forte, eu vou lá na Umbanda. Né? Então, na verdade, é uma questão de crença, porque ele ainda está coletando informações e essa crença dele vai mudar, porque não é fé. A fé é essa certeza e esse movimento em cima dessa certeza. Isso que o Espírito Verdade falou, instruí-vos. Instruí-vos, né? Exatamente. Daí a importância do estudo para que você desenvolva realmente uma fé capaz de dar para você a certeza de que você está no caminho correto. E essa fé e essa crença, depois de aplicada, né, depois de você colocá-la em prática várias vezes, aí ela se consolida em sabedoria. Porque não é mais uma informação que você recebeu. Já foi experimentado, já é empírica para você. Já é. Aquilo já passa a ser sabedoria, porque você já se utiliza daquilo no seu cotidiano. É por isso que o Allan falou isso uma vez, eu repito de vez em quando, ele fala, eu não acredito no Espiritismo, né? Isso é, ele já transcendeu a crença, né? Agora eu sei, isto é, eu vivo o Espiritismo, ele faz parte de mim. Então é essa a sabedoria. E só para finalizar aqui o meu comentário, eu achei muito interessante Kardec falando sobre a calma, né? É. A calma e a violência, se a calma é um sinal de fé, é um sinal de força e de confiança. enquanto a violência denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, a pessoa, quando ela é violenta porque ela tem medo. A causa da violência é o medo. Eu temo, então eu ataco. Eu temo porque eu não sou bom o suficiente. Não tenho argumento. Não sou inteligente o suficiente. Não sou bonito o suficiente. Não sou capaz o suficiente. Não sou magro o suficiente. Seja lá o que for, as crenças que as pessoas têm. Mas esses medos da pessoa, esses verdadeiros traumas, fazem com que elas ataquem os outros, porque elas não se sentem confiantes. Isso que você está falando, existem inclusive médiums, e eu já escutei isso de tribuna, né, de que ele acredita que ele pode, com as mãos, remover o obsessor. Entende? Que aquele obsessor está tão arraigado no corpo perispiritual do indivíduo que ele é obrigado a usar as mãos para remover. Ah, eu também já ouvi coisas assim. Como faz isso? Entendeu? E é justamente por causa disso. Não consegue, através desse discernimento e dessa confiança, impor-se através da moral. E aqui ele fala, não confundir a fé com presunção. Olha que coisa importante. Porque, olha, tinha uma pessoa que eu trabalhei com ela muitos anos atrás, numa empresa, no departamento comercial, e ele queria representar que ele acreditava tanto, mas na verdade ele era presunçoso e orgulhoso. Né? É o que dava a entender, porque ele sempre dizia que ele ia fazer, que ele ia acontecer, mas de uma maneira assim tão exagerada. Né? Excesso de confiança em si mesmo, se isso é possível, porque Kardec nos coloca aqui que a verdadeira fé é humilde, porque o indivíduo sabe que não é ele que faz. Que ele não faz nada por si próprio. Eu não faço nada por mim mesmo. Se Deus é por nós. Exatamente. Eu faço porque Deus me ajuda. Eu faço porque os bons espíritos me ajudam. Se eu produzo alguma coisa boa, é por misericórdia. Porque talvez em minhas condições, se fosse por merecimento, né, eu estaria me arrastando pelo chão. Talvez eu não tivesse coragem de levantar a cabeça do chão. Mas se a gente produz alguma coisa, é por misericórdia e ação dos bons espíritos que nos auxiliam. Né? Daí essa fé é uma fé verdadeira. Não, e tem um detalhe também do texto, que o Kardec ele se utilizou da tradução de Saci, né? Com Y, né? Não Saci Pererê. Um grande Saci. Estudioso francês. Mas existem traduções que diz que quando Jesus chama a atenção dos apóstolos e lhes fala da falta de fé, ele arremata dizendo: para este tipo de espírito é necessário jejum e oração. É. Não é? Porque o que acontece? Se nós formos ligar essa parte final e utilizar a profundeza do conhecimento, o que acontece? A oração é a conexão com o alto. E o jejum, é lógico que não é. Você não vai deixar de comer, você vai morrendo de fome lá para fazer um negócio. É o jejuar de pensamentos inferiores, a pureza de sentimento. Você vai começar a plasmar hambúrguer, né? Você já pensou? Eu já participei de um... Já soube de trabalhos mediúnicos, em que a pessoa ia para o trabalho mediúnico esfomeada. Não é para você se alimentar de forma pesada, comer um porco inteiro. Feijoada, né? Não, você não vai comer o porco inteiro, come só o pezinho do porco para ir até lá, né? Mas a pessoa, então, não vou comer nada. E vai, com aquela fome, aquele pensamento que vai comer o pernil quando chegar em casa, o lanche, a pizza. Você acha que o estômago dele é um obsessor, né? Nossa, mas e o pior de tudo é que ele vai ficar plasmando, que nem o Luiz falou, a comida. Mas na hora que começou o trabalho mediúnico, começou o período do transe, que o silêncio se efetuou, o estômago do indivíduo deu aquele miado, né? Miau! E o esclarecedor disse que a paz de Deus seja contigo. Achou que era uma manifestação por causa do miado do estômago. Então, para que isso, né? É óbvio que o jejum é de sentimentos e de pensamentos, porque aliado à fé robusta, não é? É necessário bons sentimentos para que não seja uma fé cega. Por isso que tem que ser a fé raciocinada que Kardec pregou muito bem. Os apóstolos, eles não sabiam lidar com aquele espírito porque a fé deles era vacilante. Não era uma fé robusta. Eles mal acreditavam em Jesus. Foi necessário ele falar no Sermão da Montanha para eles entenderem quem era aquele homem. Porque eles ficavam naquela situação difícil. A transfiguração depois também. Sim, então eles precisaram que Jesus comprovasse qual a tarefa dele na face da Terra para eles terem certeza que aquele homem ele veio para mudar a face da Terra. Mas é a fé robusta, né? É, vou aproveitar aqui que você falou sobre tradução, eu até fiz uma anotação aqui, eu esqueci de passar para o ouvinte. Essa leitura que eu fiz do Evangelho de Mateus, é a tradução de Sassi. Né? E ele, então, quando ele fala, ó, raça incrédula e depravada, quando Jesus fala, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Então, é isso que está nessa tradução. Mas na Bíblia de Jerusalém, na nova versão internacional também, aparece, até quando vos suportarei? Então, essa é a tradução, eu acredito, que mais aceita hoje. Então, Jesus fala, raça depravada, até quando vos suportarei? Isto é, até quando eu vou estar aqui para dar suporte para vocês? Porque eu não vou ficar aqui para sempre, né? Não, e propriamente na tradução do Haroldo Tradias, quando fala demônio, ele coloca daemônio, que é mais interessante para substituir a palavra demônio, por causa do daimon do grego, que é espírito, gênio e etc., né? Para tirar a ideia de demônio, Lúcifer, etc., para... que foi algo colocado na Vulgata Latina, né? Então é interessante. Isso aí. Rodrigo vai soltar para a gente agora um pequeno intervalinho comercial, depois a gente vai de música, Ivan Lins, a gente vai ouvir Um Novo Tempo, em homenagem ao ano que vai se iniciar daqui a pouquinho. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Estamos na briga pra nos socorrer. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta depois dessa linda canção para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço que eu recebi aqui pelo WhatsApp, um abraço aqui para Karina Fatinello, lá de Americana, que está nos ouvindo, para Letícia também, um grande abraço, Ricardo, que está sempre nos acompanhando também, um grande abraço e um grande ano novo para todos nós. Bem, no terceiro bloco nós sempre fazemos perguntas, trabalhamos no formato de perguntas e respostas, e a gente vai falar aqui um pouco sobre ano novo, sem dúvida alguma. Eu tenho certeza que muitos ouvintes têm muitas dúvidas sobre esse período, e a gente vai falar um pouquinho. É comum desejarmos prosperidade e sucesso para o ano que está chegando. E a gente faz o questionamento: o que define uma vida próspera? O que podemos considerar como sucesso? Na realidade, as pessoas, quando escutam a palavra prosperidade e sucesso, pensam em dinheiro no bolso, né? Muito dinheiro tá bem no bolso. Ó, o fulano lá está bem, né? Ou tem uma prosperidade. E a própria Seixo Noé diz, tem como uma das metas de prosperidade, que você deve deixar de lado as coisas que não servem mais, para que possam aparecer coisas novas. Tudo bem, a nível material é ótimo, pega seu guarda-roupa, todo final de ano, esvazia roupa que para você, você tenha nova, você dá para alguém, faça de vez em quando um catado, isso é importante. Mas a gente tem que entender a prosperidade a nível espiritual, prosperar espiritualmente, que é o crescimento, que é o amadurecimento. E o sucesso? O sucesso não é o ter o melhor emprego do mundo, ganhar 20 mil por mês. Isso faz parte da vida, é necessário. Não é pecado você ter um bom emprego e ganhar bem. O que você não pode ser escravo dessa ideia. Porque você pode prosperar ainda que sem mecanismos financeiros no alto. Você não depende disso para ser feliz. Você, o objetivo do espírito na face da Terra, na encarnação, é a prosperidade espiritual, porque se o bem material motivasse a pessoa ao crescimento, Jesus seria um fracasso de Deus, porque ele não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Então a prosperidade tem de ser espiritual. E o sucesso tem que ser profundo para que a gente cresça, né? Você ainda há pouco falou tudo isso, né? Exatamente isso. Essa prosperidade tem que ser exatamente a nossa condição diante dos problemas, que a gente prospere no sentido das nossas reações diante das dificuldades. Então, às vezes, nós podemos ter um ano com muito mais dificuldade do que nós tivemos no ano passado. Agora, como é que eu encarei essas dificuldades? Que houve um progresso da minha parte no sentido de encarar aquilo de uma forma mais serena, com mais naturalidade, sem desequilíbrio como anteriormente, né? Então, a prosperidade está exatamente nesse sentido. Como eu progredi em termos das minhas reações com relação às adversidades? Mas a gente continua, ao nos reportarmos a Deus, né? A gente continua pedindo, né, dinheiro, pedindo, e mesmo sabendo da realidade, tendo essa consciência espiritual, realmente que nós precisamos de coragem para, de fato, abrir mão desses valores, porque existe também uma influência grande da sociedade, não existe? Sabe que uns meses atrás a minha afilhada foi passar alguns dias em casa, e eu assisti muito naqueles dias lá, eu assisti muitos canais infantis, né? Discovery Kids, Nickelodeon e outros canais infantis. E eu fiquei abismado com a quantidade de comerciais que tem de brinquedos, de produtos para as crianças. Isso é, eles não focam mais os pais, eles não fazem mais o comercial para o pai comprar para o filho. Não, o comercial é para a criança, e a criança é facilmente manipulada. Eles já descobriram que nós botamos as crianças diante da televisão para se distrair, para não nos incomodar. Você coloca o filhinho lá para o filhinho não se incomodar. E aí, à disposição dele, exato. À disposição do leão. E a linguagem não é mais subliminar como era antigamente. Não, é direto, a linguagem, né? É direta, é violenta, direto. Agressiva. E é o tempo todo, é massificante. Então você tem ali o desenhinho com o personagem, com o bichinho, aí termina o desenhinho, no comercial tem lá o personagem para comprar, né? E custa lá R$200 um personagenzinho de 10 centímetros assim, que não faz sentido algum. E aí é claro que essa criança, quando vai para a escola, ela encontra lá o amiguinho que tem, ela não tem. Né? E o pai se sente pressionado, né, a trabalhar cada vez mais, a adquirir coisas que, na verdade, ele até tem consciência de que não tem valor, mas pela pressão da sociedade ele acaba se submetendo. O Wilson, o Alex ainda há pouco estava falando a respeito dessa reflexão, né, em cada período, no sentido de a gente meditar, né, sobre aquilo que fez. Então, normalmente, por exemplo, a gente fica no final do ano, vai tentar meditar sobre o que fez no ano, né? Quando isso devia ser uma reflexão diária, né? E aquela oração de São Francisco de Assis, a gente normalmente decora aquilo e recita aquilo, mas a gente tinha que fazer uma reflexão diária sobre as palavras contidas naquela oração, né? Porque ali resume tudo. Fazei-me um instrumento Exatamente. Da vossa paz. Entende? Quer dizer, então, você veja, às vezes as pessoas, você fala, o Emmanuel tem uma passagem que ele diz assim, que a gente procure fazer o bem no círculo de pessoas que nos cercam, né? E aí, você lendo essa fazei-me instrumento da vossa paz no círculo de pessoas que nos cercam. Então, por exemplo, se você tem num lar uma desarmonia, uma guerra, que eu seja instrumento da paz naquele ambiente, né? Então, se a gente raciocinar nesse sentido, dentro do círculo de pessoas que nos cercam, nós vamos ter atividade, Deus o livre, né? Incansável. Então, precisamos aprender. Então, aquela oração de São Francisco de Assis, nós precisamos refletir sobre ela diariamente, mas não decorar. Cada palavra daquela ali, a gente diz assim, peraí, deixa eu entender o significado disso, absorver. Então vamos fazer assim, ó, no programa da próxima sexta-feira, a gente vai trazer a oração de São Francisco e a gente vai pegar frase, né, sentença por sentença, e vamos fazer uma análise, né, trazer para o nosso dia a dia, cada uma daquelas sentenças ali. Vamos fazer Excelente, isso. Excelente, ótima, né, proposta, e vai conversar na nossa rádio web com um programa nota 10. Sim, com o pé direito. Nós estamos falando em paz aqui. No dia 1º de janeiro celebra-se o Dia Mundial da Paz. Então, a pergunta: o que é paz e como viver em paz? Veja bem, eu acho que para o mundo que nós estamos vivendo, o conceito de paz mais comum, que seria não se matar, já seria assim, uma tremenda de um progresso, né? Porque você vê assim, pela ânsia do poder, é uma coisa assim impressionante. A ânsia do poder é tanta, e você fica lá vendo pessoas que você raciocina, você diz assim, não tem sentido, né? Aquele cara da Síria, ele fica durante 4-5 anos com um extermínio aí para não perder o poder. Né? Quer dizer, qualquer coisa, qualquer pessoa com um pingo de sentimento iria buscar uma solução que incluísse a saída dele, mas a entrada de um outro que propiciasse aquele país uma estabilidade. Quer dizer, buscando o melhor para aquele povo. Mas não quer largar o osso. Complicado. E isso você assiste em todos os lugares. Então, essa coisa, essa ânsia pelo poder e a guerra que se promove em cima disso, você vê o ridículo que se faz com o clima. E essa gana pelo poder, o que é? Não é a fragilidade? Não é a pessoa que talvez deseja ser amado, mas ele não entende. Então talvez ele acredita que, tendo o poder, ele vai chamar a atenção das outras pessoas para ele. Né? Porque tamanha gana pelo poder, por dominar as outras, por subjugar as outras cegos, pessoas. Né? Mas eles estão cegos pelo poder. É isso aí, estão totalmente cegos. Não tem a mínima capacidade de, inclusive, se entender. Você pega uma criatura como Einstein, né, uma criatura que chega num nível de intelectualidade como ele chegou, e você vê Einstein falando de Deus, você vê assim de uma humildade, uma simplicidade. E ele não fala de um Deus assim, antropomórfico. Não, ele um entende. Deus humano, né? Para ele, Deus é uma energia, realmente. Ele entende do que ele fala. É. Agora você observa criaturas que nem percebem que já estão ficando gaga. O Deus do Einstein está muito mais próximo do que o Deus das religiões. Sim, né? Mas não tenha dúvida. É um Deus que se aproxima muito daquilo que o Espiritismo define. Bom, a gente recebeu uma ligação agora há pouco aqui do meu pai, desejando um feliz ano novo, um dos ouvintes da rádio. Eu agradeço, nós da rádio aqui agradecemos profundamente por ele, diversos ouvintes, por ligar, por se interessar e por nos desejar esse feliz ano novo e avisando, né, Luiz, como você já falou, a partir da sexta que vem, no nosso estúdio, no nosso prédio e com muitas novidades para um ano que vem, que isso é a prosperidade, né? Sim, exatamente. Da nossa rádio, prosperidade, exatamente. Porque vai crescer bastante, né? Nossa gratidão, viu, seu Nelson? Muito obrigado realmente por nos acompanhar, por este carinho. Desejamos também para o senhor, para toda a sua família, para o nosso amigo Alex que está aqui, um excelente ano novo, né? Repleto de realizações, de muita prosperidade, de crescimento espiritual, de paz, né? De harmonia, que possamos todos caminhar juntos. É, senhor Nelson, só para entender, né, às vezes as pessoas têm alguma... para mantermos esse programa, né, através de uma rádio, ela exige de nós um esforço no sentido de arrecadarmos valores materiais que a gente não tem tido essa condição. Então, iria depender da gente se desfazer de uma série de coisas para ir ao encontro desse dinheiro. Então nós permanecemos aqui em Piracicaba durante 3 anos realizando esse programa. Através desse veículo tem um acesso maior aos lares e as pessoas aprenderam a usar a rádio web. Então hoje nós temos dados que nos mostram que 80% a 90% das pessoas que nos ouvem através da internet. Então, não tem sentido nós ficarmos aí nos descabelando, né, para fazer dinheiro quando a gente tá numa condição ruim. Né? Todo mundo sabe, o desemprego impera. Então, essas exigências, elas nos fizeram exatamente desenvolver outras alternativas. E essas alternativas foram desenvolvidas de forma que a gente possa produzir com a mesma qualidade aquilo que a gente faz, despendendo um esforço de 80% a 90% do nosso tempo, tem sido no sentido de arrecadar para pagar aquilo que nós fazemos aqui. E o nosso agradecimento também ao amigo Ari Jones, né, que foi ele que nos abriu as portas aqui, que nos recebeu aqui na rádio. E que semana passada nós conversamos também e ele disse que está atrás ali de um patrocinador, né? Arrumar um patrocinador, se a gente fica ou se fica. Trabalhador a gente tem bastante. Tranquilo, aqui. O nosso problema não é trabalho, o nosso problema é manutenção. Exatamente, exatamente. E só para concluir a questão da paz, né? Nós aprendemos, Santo Agostinho nos explica que a felicidade, a verdadeira felicidade que a gente pode almejar e alcançar nessa vida é a paz de espírito. Se a gente for procurar o sentido da palavra paz, é ausência de conflito. Olha que interessante, que simples. Paz é ausência de conflito. Falando isso no nível de espírito, o que é um espírito que não está em conflito? É um espírito que, cujas ações estão alinhadas aos objetivos. Toda vez que eu ajo de acordo com o meu objetivo, por exemplo, eu tenho um objetivo, eu quero me tornar um homem melhor. Eu quero melhorar nesse ou naquele aspecto da minha vida. Toda vez que as minhas ações estão alinhadas a esse objetivo, eu estou em paz. Agora, toda vez que eu ajo de uma maneira contrária a este caminho, eu me perturbo. E essa perturbação realmente é ausência de paz. Isso é infelicidade, de fato. O Allan Kardec, ele tem uma frase que ele diz assim: nunca assuma compromissos indissolúveis. Isso te obriga a fazer coisas que você não Exatamente. Quer fazer. Né? Justamente, né? Por isso. Ele já estava preconizando Exatamente. Isso. Exatamente. Então, quando você assume alguma coisa que você age contra os seus valores, isso te perturba. Se perturba. Aí acabou você a paz. Você perde a paz. Perde é aquilo a paz, que a gente repete, né? Eu quero descansar, sentar, botar minha cabeça no travesseiro e dormir. Com tranquilidade. Não tendo nada que possa me tirar a tranquilidade. Nós falamos um pouco já de esperança, mas vamos lá, olha. Por que a gente manifesta tanta esperança nesse período, quando cotidianamente somos tão críticos e tantas vezes o pessimismo prepondera? Por que ao longo dos dias a gente é tão pessimista e agora lá é tanto feliz ano novo, por quê? Veja bem, isso é uma coisa que a gente observa na coletividade, né? Agora, nós temos certeza absoluta no nosso dia a dia, e o fim do ano continua a mesma coisa, que a prosperidade está com o Criador. É, quer dizer, nós não podemos conceber que o nosso destino esteja na mão dos seres humanos. O que a gente observa é uma discordância dos objetivos de Deus com os objetivos dos homens. E como são os homens que politicamente nos dirigem, a gente vê que muitas coisas que poderiam ser muito mais fáceis, elas são bem mais difíceis. Agora, nós temos uma certeza, não é mais uma crença, né? Nós temos uma certeza que o Criador de tudo isso, ele tem um objetivo. E quando no Livro dos Espíritos se fala a respeito do destino, da fatalidade, do livre-arbítrio, eles muito claramente dizem o seguinte: você tem liberdade de escolher, de mudar aquilo que é referente à sua individualidade. Agora, aquelas coisas que são de interesses gerais, aquelas coisas que abrangem a coletividade, isso aí nós não temos condição. Entende? Quer dizer, então, aquilo que abrange a coletividade e que é do interesse geral, isso nós vamos ter que nos subordinarmos, né? E o mundo não tem outra alternativa. É o progresso. Mas se a gente andar com fé, né? Sim. A gente já está colaborando para essa coletividade. Mas não tenha dúvida. Andar com essa fé, que nem a fé da música do Gilberto Gil, né? Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Isso, é bem por aí. Porque essa movimentação positiva certamente vai movimentar os fluidos para produzir, né, um bem maior para a coletividade. É isso que nós comentamos aqui, que a nossa agenda nesse ano foi toda cumprida, cumprimos, né? E vamos. No próximo ano já estamos com a agenda completa para cumprir. Quer dizer, nós vamos continuar trabalhando. Com certeza, com certeza. O Alex Bonafini, eu sei que é um grande estudioso aí desses temas também. A gente vai falar um pouco sobre simbolismo agora, Alex. Olha, os simbolismos relativos a essa data são muitos, né? Mas tem algum valor real? Ou eles podem realmente exercer alguma influência e beneficiar aqueles que se submetem a eles? Por exemplo, usar roupas brancas, ou amarelas, ou vermelhas, enfim, cada um diz que o branco traz paz, o amarelo dinheiro, o vermelho paixão, né? Por exemplo, fazer oferendas, a gente vê muito aí, pular ondas, comer lentilhas, diz que dá sorte, romã, a pessoa leva até a sementinha da romã depois na carteira, né? Não comer, tem gente que não come ave porque diz que cisca para trás, que dá azar. Isso realmente tem alguma influência no nosso ano, no próximo ano? Então, se fosse assim, bastaria trocar de guarda-roupa, não é? Tudo estava resolvido. É a mesma questão de ter sorte ou ter azar. São muletas. Ah, porque não tive sorte. Talvez não teve competência. Talvez não teve preparo. Ah, porque eu tive um azar. Talvez você também não teve sorte, não teve competência. Porque você pensando dessa forma, você é um mero instrumento. Agora, existem símbolos que as pessoas se utilizam que bloqueiam a sua realização. Nada disso faz sentido. Nada disso vai mudar a pessoa, justamente o que o Luiz falou. Nós temos livre-arbítrio, ilimitado, como o Luiz também falou. Porque a partir do momento que você evolui, seu livre-arbítrio vai aumentando, você vai tendo mais controle de si e do que está ao seu redor. Porque, veja só, no reino animal, os espíritos dos animais, quando desencarnam, eles não sofrem a lei de ação e reação, porque justamente eles não têm livre-arbítrio. Eles estão sujeitos ao seu instinto. Aos seus impulsos. Né? Exatamente. Então, o livre-arbítrio dele, então, inexiste. Então, a partir do momento que você vai reger a sua vida por uma semente de romã, por uma cor de roupa, coisa desse tipo, você perde a grandeza do espírito. São muletas. A grandeza está na sua alma, naquilo que você vai realizar. naquilo que você depende fazer. É por isso que o problema é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Conta uma história rapidinho que disse que um homem ele estava no meio do gramado assim procurando algo, desesperadamente passou um compadre e falou: "Meu, o que você está procurando? Estou procurando as chaves do meu carro." "Ah, eu te ajudo." Começou a procurar, ficar meia hora e não acharam. Falei: "Mas você tem certeza que você perdeu aqui?" Falei: "Não, perdi dentro de casa, só que aqui é mais claro." Não é? Pois é. É mais fácil, né? Procurar fora de si aquilo que é dentro de si que você deve procurar. É, né? Verdade, é verdade. Nós trouxemos uma poesia que não vamos ler, porque o tempo passou um pouquinho. Mas estamos chegando no final. A poesia vai ser postada, então ela está lá na internet, leiam. Chama Carta de Ano Bom, do espírito Casimiro Cunha, da obra Cartas do Evangelho. Você foi selecionada. Não vai ler? É tão bonito quando você lê. Não vai dar tempo realmente da gente ler, que senão a prece final não dá. Porque a Rádio Web sai às 8h30, às 9h30 certinho, ela sai do ar. Né? Estamos chegando ao final de mais um programa. Se você perdeu alguma parte, né, desse programa, ou se quiser ouvir novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana. Olha, segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia. Terças, quintas e sábados, às 4 e às 20 horas. E aos domingos, às 4 e às 12 horas. Programa transmitido todas as sextas, a partir das 20 horas, aqui pela Difusora. Hoje é a última transmissão do programa pela Difusora. E todos os domingos, esse continua, viu, pessoal? Todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM de Santa Bárbara do Oeste. Inclusive, domingo que vem eu tô lá também, né? O programa Visão Espírita está no ar desde 1999, portanto, 19 anos, né? 19 anos já levando a mensagem de amor e de consolação aí a todos os corações que dela necessitam. Os integrantes do programa são Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, conosco aqui hoje, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, lá de Santa Bárbara do Oeste, Luiz Pessoa Guimarães aqui conosco, Sérgio Aguiar e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo primeiramente a Rádio Difusora por ter nos recebido durante esse tempo. Como eu já falei, ao nosso amigo Ari Jones, ao nosso amigo Rodrigo aqui, que tanto tem nos ajudado aqui na técnica, com muita competência, com muito carinho, cuidado aqui para que tudo funcione corretamente. E desejando ao ouvinte um ano novo maravilhoso, uma semana maravilhosa, que nós possamos realmente encontrar a coragem de que necessitamos para que nos transformemos, e nos transformando, transformemos também o mundo ao nosso redor e contribuamos para a coletividade de uma maneira geral. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Luiz e peço para o Alex fazer a prece de encerramento. Nós queremos agradecer, né, primeiro a Deus pela oportunidade que nos concedeu durante todos esses anos de estarmos aqui, de estarmos divulgando a doutrina dos Espíritos, e todos aqueles que nos ouvem, né, que essas mensagens através da rádio são elementos que podem nos induzir a que a gente procure mais informações. Então, na realidade, as obras básicas da doutrina são elementos essenciais para que a gente possa estudá-las, entendê-las, voltar ao assunto, perguntar, esclarecer, porque é ali que está toda a base da informação para que a gente venha entender o mundo dos Espíritos. Jesus, quando esteve aqui, ele disse assim: "Meu reino não é desse mundo." A doutrina espírita através do Consolador, hoje, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de assistir o nosso lar no cinema, na televisão, aí cansamos de assistir essas informações. Esse destino agora também vai virar filme. Também, né? Quer dizer, então, nós estamos tendo colheres de chá enormes sobre esse assunto. E o livro espírita é realmente um manancial de conhecimento para que nós possamos modificar a nossa postura através da convicção. Então, um grande abraço a todos e que nós possamos continuar através da Rádio Web a divulgação da doutrina dos Espíritos. Jesus, querido amigo, bons espíritos que nos acompanham, que nos orientam e que nos conduzem, nós agradecemos por mais esta oportunidade engrandecedora. Nós agradecemos por termos conseguido vencer as adversidades neste ano que está findando. por termos vencido certos obstáculos e por termos crescido, evoluído, indo ao encontro de vós, Pai querido, que possamos, nos dias vindouros, sermos melhores do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo hoje. Que possamos ter o sorriso nos lábios e o amor no coração e que possamos descobrir a felicidade na realização da felicidade alheia. Que seja feita, Pai, vossa excelsa vontade e não a nossa, que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.